Baixar o cacete, baixar o cacete. Quando descobriram que o mudo era o maior cagoete, e o que é que fizeram? Baixar o cacete. No mudo canalha. Baixar o cacete. Certíssimo. Quando descobriram que o mudo era o maior cagoete. É, todo dia no morro tinha muita confusão e zum zum zum. Veja bem, meu amigo, a polícia chegava e sempre grampeava mais um. E também não queria saber se o irmão era bicho ou trabalhador. Eu só sei que levava o coitado a si mesmo, porque foi o mudo que caguetou. E o que é que fizeram? Baixar o cacete. No mudo canalha. Baixar o cacete. Aí tá certo. Quando descobriram que o mudo era o maior cacuete. E o que é que fizeram? Baixar o cacete. No mudo safado. Baixar o cacete. Quando descobriram que o mudo era o maior mais um cana maneiro, nascido e criado na mesma bocada. Já estava ficando mal visto perante o cabeça de área. Ele sacou o lance, correu atrás e logo levantou. Descobriu que na garganta do mudo tinha um mini gravador. O cana descobriu que na garganta do mudo existia um mini gravador. E o que é que fizeram? Baixaram o cacete. No mundo canalha. Baixaram o cacete. Certíssimo. Quando descobriram que o mundo era o maior cacuete. Absolutamente certo. Baixaram o cacete. São Pedro. Baixaram o cacete. Aí sujou. Quando descobriram que o mundo era o maior cacuete. É, todo dia no morro tinha muita confusão e zum zum zum. Veja bem, meu amigo, a polícia chegava e sempre grampeava mais um. E também não queria saber se o irmão era bicho ou trabalhador, mas levava o coitado a si mesmo, porque foi o mudo que caguetou. E o que é que fizeram? Baixar o cacete. No mudo canalha. Baixar o cacete. Aí tá certo. Quando descobriram que o mudo era o maior cacuete. E o que é que fizeram? Baixar o cacete. No mudo batido. Baixar o cacete. Certíssimo. Quando descobriram que o mudo era o maior cacuete. É, mais um cana maneiro, nascido e criado na mesma bocada. Já estava ficando mal visto perante o cabeça de área. Ele sacou o lance, correu atrás e logo levantou. Descobriu que na garganta do mudo tinha um mini gravador. O cana descobriu que na garganta do mudo existia um mini gravador. E o que é que fizeram? Baixar o cacete. No mudo safado. Baixar o cacete. Aí dá certo. Quando descobriram que o mudo era o maior cacuete. Muito obrigado, canador. Baixar o cacete. Certíssimo. Baixar o cacete. Segundo é um tremendo. Quando descobriram.